to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Senhoras e senhores, uma galáxia muito, muito distante. Bem-vindos a mais um CJDCast. Eu sou o Malcolm, estamos aqui hoje com o Bruno DG. E aí, seus demogorgon. Heron. Vamos falar de coisa estranha hoje. Thiago Vulgo, moiado, ao contrário de si. Que é amigos não mentem. Hoje vamos falar da série que foi. Chegou com uma voadora no peito de todo mundo. É, produzida pela Netflix, Stranger Things. Bagulho sinistro! Bagulho sinistro! Treta louca! Treta louca! Thiago, faça a sinopse. Sinopse é o seguinte. O bagulho começa o seguinte. São quatro amigos. É aquela sinopse bem treta, sabe? É. São quatro amigos. Invocando demônio através do RPG. Crianças bem nerds. Detalhe. Um dia de RPG normal. Um dia de RPG normal. É uma terça-feira comum. Crianças bem nerds dos anos 80. E numa noite misteriosa, um dos amiguinhos desaparece. Sim. Will Byers. Portal. E logo em seguida aparece uma garota muito estranha. Isso é tão sessão da tarde, cara? Altas aventuras começam a rolar e altas confusões. Isso também, né? Isso com as coisas estranhas acontecendo ali, é tudo envolvido com conspirações e suspense e terror. Sim, são quatro amiguinhos atrás do seu outro amiguinhos, com uma nova amiguinha estranha. Sim, porque hoje, na verdade, são três amiguinhos com uma nova amiguinha indo atrás do seu amiguinho que desapareceu. Isso. Contando confusões é pesado. Isso. Exatamente. E com um monstro de RPG por aí. Que é a vida ser um monstro de RPG na sacola, né? Por que não, né? Que por que não um monstro de RPG? Cada dia um novo monstro. Cada dia um 7-1. Bom, a série toda se passa em Hawkins, no Texas. E que é tipo de cidade pequena. Cidade de interior. Né? Isso, cidade de interior pequena que... Própria pra treta. É, com certeza. Cidade própria pra treta. É, mas o mais interessante mesmo da série, que chamou a atenção da maioria do pessoal, foram todas as referências que ela usa, justamente pelo fato dos diretores. São dois irmãos que declararam mesmo que são apaixonados por tudo quanto é coisa dos anos 80. Livros, séries, filmes, caralho, quatro. As coisas boas dos anos 80, né? Exatamente. Bastante coisa ruim também, né? Saudosos bem. Anos 80. Não, as coisas ruins dos anos 80 eram boas. Tipo metal farofa? Melhor do que hoje. Metal farofa? Exatamente. Tudo que era tudo ruim dos anos 80 é melhor do que muita coisa de hoje. Salve-se que bandanas dos anos 80 ainda são legais. Bandana é massa. Não tinha Pokémon GO nos anos 80. Pokémon GO! Não vamos entrar nessa ação. Pokémon GO. Cara, tipo assim, você assistir a série é a mesma coisa que você ler um livro ou um compilado de várias coisas de Stephen King. Porque tem muita coisa ali, cara. Do Stephen King é a maior referência dos irmãos, assim, é o que mais você pode notar na série mesmo, né? Coisas de referência das obras do cara. Por exemplo, personagens... a ambientação, né, de cidade pequena, coisas estranhas acontecendo, conspiração. Olha o nome aí. Olha o nome da referência. Thiago proferiu o nome do negócio. A referência. Pois é. É, já começa até mesmo na logo do seriado, né? Que é bem parecido com vários livros do Stephen King dos anos 80. A personagem, entrando assim um pouco mais nos personagens, a Eleven, né? A 11, ela é baseada, é muito características de personagens de livros do Stephen King. Carrie Estranha. Carrie Estranha. Teve uma outra também que é da Chamas da Vingança. Não é o do filme com do Denzel Washington, é um outro livro. Mas a série traz pra gente, tipo assim, eu gosto muito de muitos filmes favoritos pra mim, são os que tinham o grupo de amigos que assim, entravam em aventuras, né? Os Goonies, Conta Comigo. É o Monster Squad, que era do grupo de amigos que vão lutar contra os monstros, né, famosos da literatura. É um filme. Eu não conheço. Que isso, vocês nunca assistiram? Não, eu só lembro daquele seriado, como que é Goosebumps. Não era seriado, não, é um filme. É, tem uma bem pegada de Goosebumps também, né, se for olhar. É, só que são crianças. Sim. E é a mesma coisa, todos eles é nessa mesma vibe, assim, de... Sempre tem um gordinho... Né? Tem o mais inteligente, o mais estourado. O gordinho panos quentes que bota ordem na treta. É, sempre tem o principal ali, que é sei lá, o mais mirradinho, o mais líder e tal. O nerd. É. Mas no caso ali do Stranger Things. No caso ali do Stranger Things, todos são nerds, assim. E o que é bacana. É, tanto que eles são. Eles já sofrem ali a questão do bullying, né? No colégio. Na época não era o bullying, né? Porque nos anos 80, anos 90, a gente era menor. Não... Eles faziam café no chaveiro. No, God, please, no! No! Nossa. Nossa. Mas o grupo, igual o Thiago falou, ele é bem distinto, os personagens um do outro, e ao mesmo tempo eles compartilham muita coisa semelhante. Por exemplo. O Mike é o líder deles, sim. Que é o mestre do RPG. É, porque você pegar nos episódios, né, quando eles vão procurar o Will, é basicamente eles têm essa proposta assim, de que o Mike é o líder, né, o mestre, e os outros são os jogadores. E eles sempre planejando as coisas com base no RPG ou nas literaturas, né, fantásticas que a gente é acostumado a ler, né? Fazem citações ao Hobbit, Senhor dos Anéis. Sim. Star Wars. Muitas citações de Star Wars. Inclusive, a série ela se passa durante o período que foi lançado o Império Contra-Ataca. Foi o melhor. Pois é, foi entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Sim. Então por isso que imagino que os meninos foram ver aquele negócio, ficaram malucos, né, cara? Não. Eu acho que se a época da série se passasse em dias mais atuais, acho que não teria uma história, uma trama tão bacana como eles conseguiram abordar, né? O fato do uso de tecnologia influencia muito na essência, assim, sei lá, da série e tal. Eu pensei exatamente sobre isso. Eu acho assim, uma série quando tem essa pegada de suspense, né? Principalmente esse terror psicológico, esse terror fantasioso e tudo mais, pra você fazer nos dias atuais é muito complicado, porque hoje o telefone celular você tem um contato muito fácil, ele filma, ele tem diversas funções, a comunicação hoje é muito fácil. Então sim. Todo o contexto ali do Stranger Things, que foi, você junta, anos 80, então você tinha uma tecnologia muito baixa, foi um ano de cultura nerd muito grande, que tinha o AD&D, acho que foi na época do lançamento do AD&D. Se for olhar a época, acho que era 84, por aí, era o AD&D, nem tinha o AD&D ainda, era o AD&D. O próprio Star Wars, as músicas da época eram músicas bem mais contagiantes assim. E toda referência, uma cidade pequena, poucos habitantes, uma base de uma operação B do governo que ninguém desconhece. Então, assim, todo o contexto de Stranger Things, ele emergiu, um negócio que o pessoal fala, ele é um sucesso porque ele é uma sequência de clichês. Ótimo, pelo menos deu certo. Tem muita gente que faz uma sequência de clichês e faz uma coisa totalmente cagada. É, eu acho também que essa questão de uma série, vamos dizer assim, mais de época, entre duas aspas, entre quatro aspas gigantes, nós assim mesmo que gostamos desse tipo de coisa, tava bem carente quanto a isso. Porque faz tempo, cara, que não tem nada, tipo assim, que de coloca. Época, né? É de época, sei lá, que é ambientado durante os anos 80. Algo realmente bem feito. Que utiliza de referências de uma forma bem feita. Porque, tipo, eles utilizam de referências de filmes, de séries, de livros, de... Até trilha sonora, cara. Sim. A trilha sonora da série é sensacional. É absurdo. Eu já ouvi ela várias vezes já. Sim. The Clash, marotão. A receita, né, pra fazer Stranger Things são coisas já existentes, não tem nada novo, mas da forma que foi feito, que foi tá bacana, ótimo, né, cara? Foi muito bem realizado. É, igual o DG falou, é um compilado de clichês ali, né, até, mas que os caras misturaram muita coisa. E saiu um trabalho excepcional, assim. Ele tem determinadas cenas, assim, durante o seriado que, assim, eu comecei a tentar determinar qual que era a cena que definiria isso do seriado pra mim. Tipo assim, não, essa cena aqui pra mim define o seriado. Aí eu vi aquela cena, a primeira cena da mãe do Will segurando um telefone completamente desesperada numa casa totalmente destruída. Foi assim, pô, isso aí tem todo um contexto nessa história. Aí depois, a clássica cena das lâmpadas nas letras, você for lá, você pode definir o seriado com aquela cena. Então ela tem que ser uma sequência de momentos que te marcam, entendeu? Todo episódio tem um momento que você lembra. Se eu posso virar pra você, ó, o episódio 2, você não lembra, eu virar pra você, aquela cena, você consegue lembrar todo o ocorrido por um momento só. Você consegue resumir, todo episódio tem uma cena marcante que resume O acontecimento em si, diferente de vários seriados, que às vezes você passa 3 episódios, eu nem lembro do que aconteceu nos 3 episódios anteriores de vários seriados que eu já vi. Sim. Entendeu? Não faz importância. A verdade é essa, não faz importância ter aquele episódio ou não ter. No Stranger Things, todos os episódios são importantes. Não só porque tem 8, mas é porque realmente é marcante. E sim, e essa questão de ter 8 episódios, a gente termina a série e fica com vontade de mais, assim. Mas eu acho que o importante realmente é ter pouca coisa muito bem feita do que ter vários episódios e vai prolongando e vai empurrando. Vai ficando chato, né? É, o mal de muito seriado é ser prolongado. Tem muito seriado que a gente considera bom e tal, mas a gente tem certeza que seria muito melhor se tivesse metade dos episódios que tem. É, o problema de não saber onde acabar, né? Da série também, o que eu gostei bastante é o elenco. O elenco é... As crianças seguram muito bem, né? Todos os episódios, assim. São atores novos, né? Assim, no mercado de entretenimento, sei lá. E... Mas a primeira série, né? Que a como ela chama? Winona Ryder. Que ela participa. E, tipo, há muito tempo ela, sei lá, eu desconheci de outro trabalho dela. É, ela tava meio sumida, né? Bem e tal. Apagada, né? É. No primeiro episódio eu não reconheci ela. Eu vi assim, ela não me é estranha. Depois que eu fui ver. Conheço essa mulher. É, no que eu reparei. Eu vi o nome subindo aí. Winona Ryder. Cadê ela, velho? É, eu também. Nem tem, mentira. Eu demorei pra manjar ela também. Nem tem, mentira. E ela, como. A mãe, né, do Will e do Jonathan, né? Jonathan é outro personagem também, né? Jonathan. Ali a família deles é tipo a família pobre, né? Teve problemas com... Ela teve problemas com o marido, é aquela coisa separada. Separada, o marido é um bom e velho cavajeste. Isso. Bom. E o irmão mais velho do Will, né? O Jonathan é o famoso esquisitão e o... Tem a irmã do Mike, que é meio que a Patricinha. No começo ela é a Patricinha, né? Isso. Com a Patricinha exemplar, né? Vamos dizer assim. E que tem a amiga nerd, que é tipo a consciência dela, assim, não faz isso, não, eu vou com você então e tal. Tem os o garanhão e os populares do colégio, o delegado, o Hopper, né? Hopper, o xerife. O xerife também gostei bastante do personagem. Falam muito rápido, né, sobre as questões da família dele, o porquê que ele é daquele jeito e tal. Sim, o desenvolvimento dele foi muito rápido, mas foi muito bom, cara. Foi um desenvolvimento bom. Acho que também eu fiquei meio que assustado, caralho. Desenvolvimento bom, velho. É, não precisava ter estendido muito, né? Foi brutal. No começo você vê ele mó bostão e tal, porque ele não tá muito nem aí, nem por um cargo dele. Você fala de manhãs reservadas a café e contemplação. Você vê que o cara não quer trabalhar, não quer dar nada. Aí a mulher Rhinona fala, né, do filho dela, ó, meu filho sumiu e tudo mais. E no início ele não liga, ele acha, uma criança, deve estar por aí. É, tanto que ele fala que tem um mó tempão, né? Que não acontece nada. Tipo, 50 anos, né? E ele aí ficava batendo. Aí começa, né? Aí ele vê a bicicleta lá no... É, antes ele ficava batendo, não, deve estar com seu marido. Porque o marido é problemático, sempre queria ter os filhos, né, de volta. Até que acontece isso, né? Fazem a busca, encontra a bicicleta e ele vê, né? Alguma coisa não tá certa aqui. E já também parte pro a questão da empresa de energia, né? Da cidade. Que é onde tem um laboratório escondido ali. E tem o cientista, né? Que é o Martin. Isso. É Martin, né? É o outro ator. Martin Brenner. Eu não lembro o nome do ator, mas ele também era famoso em materiais e filmes dos anos 80, assim. O cara já fez muita coisa, era famoso, assim. A sutileza que eles fizeram em todo o seriado, eu gostei muito, sabe? Da ambientação do local, o próprio poder, os poderes, né? Da Eleven, são bem sutis, não é aquela coisa assim... Lógico, você vê, é uma coisa estratosférica, mas ela tem o seu limite, ela não pode ultrapassar aquele determinado ponto. Sim. Não é uma coisa assim, overpowered, digamos assim. Ela pode fazer muita coisa, mas ela sofre consequências com isso também. Então todo o cuidado que eles tiveram pra não deixar ela muito poderosa, pra adaptar os personagens à época, pra adaptar a cidade e tudo mais assim, é o que me atraiu mais. Nem foi tanto assim a referência, porque eu não gosto muito de filmes de terror. Eu não sou muito chegado, nem dos anos 80, nem de hoje. Sim. Só que o Stranger Things, ele é mais um suspense do que um terror. É, tanto que em um momento nenhum o seriado tem jumpscare, que é aquele momento que a pessoa realmente toma susto. Sim. É, ele dá a impressão de que vai acontecer alguma coisa, mas é simplesmente muda de cena. É porque é cheio disso. O modo como é filmado as cenas e os efeitos sonoros e aquela coisa é o que te dá. É o suspense, cara. É que você fica apreensivo, não. O que vai acontecer aqui agora e tal? E às vezes não acontece nada. É, não, só muda de cena. Pá, uai. Mudando para essa questão mais agora do sobrenatural, né, que é a Eleven, né, a personagem. A On, ela, eu gostei demais da personagem, assim. A interpretação dela é cabuloso, assim. É, tipo, porque é aquele esquema, né, ela foi uma menina que foi logo, quando muito jovem, foi raptada. Sim, foi tirada da mãe, né. Isso, tanto que a mãe... fica em estado meio que de catatonia, né? Parece que ela surta legal lá e fica em estado vegetativo praticamente. Daí é aquela questão do... Se passa por experimentos. Sim. A questão do cara lá, né? O cientista sabia do que a menina era capaz, né? É porque parece que fizeram testes na mãe, né? Sim. Isso. Então... Tanto é que tiraram... Ela, tiraram o feto do corpo com 6 meses. É, porque até assim. A mulher que vive com ela fala que nunca viu o bebê, né? É. Por isso que as pessoas começavam a achar que ela era louca, né? E ela sempre falava, não, eu tive uma filha e tal, e as pessoas trataram ela como louca. Por isso que ela acabou ficando daquela maneira, né? E também é essa questão, porque não explicam direito os poderes da Eleven, né? Sim, fala que existe e tem aquela relação ali e eles começam a fazer os experimentos nela, do mundo inverso, né? Que... O Upside Down, né? Vale citar até antes do Upside Down, que aquele clichêzão também do porquê ela seria usada. Espionagem. É muito, muito doido, cara. Usariam ela pra espionagem, inicialmente, né? É, porque então... é igual eles fazem um teste lá. Ela consegue localizar qualquer pessoa. Sim. E escutar a pessoa, né? Escutar e transmitir exatamente o que a pessoa tá falando. Isso, entrando no mundo reverso. e onde ela tem acesso com os poderes dela. Tanto que é esse acesso dela, é esse acesso, vamos dizer assim, prolongado, que abre aquela fenda. Mas você percebeu que o mundo inverso, o mundo reverso dela, é diferente do mundo reverso dos outros? Não, mas eu acho que eu reparei. Onde ela tá, que é o meio, entendeu? É o meio termo. É o meio termo. Do mundo real com o mundo reverso. Por isso que ela consegue fazer as paradas. Imagina como se fosse ali um limbo. Uma espécie. Porque você pode ver que quando ela entra, ela é tudo preto. Os outros não, realmente é o mundo, só que com uma devastação, tudo escuro, com aquele chão meio espelhado assim, né, com água, que até é parecido com o filme da Scarlett Johansson, que é A Pele. Sob a pele. Isso. Que ela é uma alienígena lá e quando ela vai, tipo, devorar os humanos, a assim, vítima dele. Fica igualzinho aquilo ali. Uhum. E o uso deles que faziam, ela tinha medo, né? Toda vez que ela entrava ali, ela sentia pois medo. É, mas o medo mesmo, eu acho que é muito do primeiro contato que ela teve com o Demogorgon, com o bicho. É. Porque é o seguinte, imagina, ela abre uma porta da nossa terra para esse limbo. Uhum. E tem acesso a esse monstro, esse bicho. E esse bicho vê o acesso que ela abriu pro nosso mundo. Sim. E vê que no nosso mundo tem presa pra ele. Logo, ele abre o portal. Então, acredito que foi esse contato aí que amedrontou ela. A partir do momento que ele consegue vir pro nosso mundo, é a cena que ela encosta nele, né? Ela se aproxima dele, que ele tá de costas, assim, né? Parece que mas ele já teve no mundo antes. Não, acho que não tinha, não. Teve, porque... Ele é lembrança dela, de antes. Não. É um flashback. Flashback dela. Ela tá dentro do tanque. Ela tá dando flashback. Que ela coloca aquele negócio lá. Aí, tá. Aí ela vê ele lá na frente e ela fica apreensiva, só que ela vai aproximando. Na hora que ela encosta nele, ele vira pra ela. Que aí depois que vai mostrar que acontece aquele que ele é como se ele nem soubesse dela. Quando ela toca nele, ele vê que existe uma pessoa ali. Lembra muito as lembranças do Bran do Game of Thrones. Que ninguém vê ele, mas aí o Rei do Norte toca nele. O Rei da Noite consegue localizá-lo. Foi a mesma coisa, na hora que ela tocou nele, ele conseguiu entender que tinha alguém ali. Antes ele não percebia a presença dela até ela tocar nele. Ela sabia da existência da criatura, né? Ela era o temor dela. Aí a partir do momento que... meio que cria esse elo entre os dois, né? Ele utiliza dela pra abrir o portal pro... a fenda, né? E é massa aquelas gosmas ali, aquele ar meio... Parece vivo, né? Com os esporos, assim, no ar, né? Tal. É, tanto que falam, né? Que é nocivo. Sim. Pro ser humano inalar aquele negócio todo ali. Até a entrada parece um organismo vivo, que as pessoas entram, ele automaticamente ele já vai se reagrupando e ele fecha a fenda novamente. Sim. Outra coisa que poderia ter sido clichê, mas não é na série, é que eu achei que a Nancy, né, a irmã do Mike, ela ficaria com o Jonathan, né? Largaria o popularzão e ia ficar com o estranhozão. Isso é comum, né? Uhum. Só que no termina a série, os dois não estão juntos. Sim. Né? Eu gostei disso. Então, eu gostei disso também. Isso, cara, foi muito bom. Porque o cara se redimiu, entendeu? Ele era meio bad boyzão, assim, tal. Só que ele era mais bad boy pela popularidade, pelos aqueles dois amigos deles lá, que eram bem... Escrotões. Que quando ele viu, depois que tomou aquele pau, que tomou um pau, ele viu o erro dele, aí primeiro ele foi lá limpar o letreiro, depois ele foi na casa do cara pedir desculpa, e é lá que ele encontra ela com o Jonathan armando pro Demogorgon. Isso. E ele ajuda pra caramba, porque ele deu uma tacada de beisebol no Demogorgon. Ele é jogador, né, cara? Ele era jogador. Ele é jogador de beisebol. Ele deu nele uma tacada de beisebol. O cara sabe manejar o taco. Mas assim, eu gostei, porque ele, no final dos contos, mostrou que ele se redimiu, entendeu? Sim. Ele era o popularzão, mas ele não era escroto, ele só era, tipo assim, ele era o bonitão da escola. Levado pela maioria, né? É, ele era o bonitão da escola e tudo mais, mas ele era um cara legal, ele era um cara truco, entendeu? É, mas a Nessa sentiu ali, eu acho que deu uma puxadinha ali pro lado do Jonathan, né? É, eu acho que, tipo assim, se tiver uma segunda temporada, o que vai ter, né? Porque Sim. Eu acho que é mania da Netflix. Deixa o negócio baixar, a poeira baixa, ninguém mais fala naquele negócio. Do nada ela fala, xablau, filhos. Vai ter mais. Vai ter mais. Pronto. Aí na segunda temporada eu acho que vai deve rolar, cara. Porque ficou uma ponta bem gigante solta ali pra cima. Sim. E assim, é bacana assim, que eles desenvolveram uma história que se aqui for só aquilo ali, pra gente tá ok. Mas dá pra continuar. Dá, né? Uso, dá. E quando o xerife, o Hopper e a mãe vai buscar o Will, né? Que eles vão pro o mundo reverso ali. Uhum. Que eles vão atrás do Will. Eles encontram o Will lá pregado na parede com um tentáculo na boca lá, né? Uhum. Tipo. E no finalzinho do episódio mostra. Aquela coisa que deixa a gente intrigado, no né? No finalzinho do episódio, no finalzinho da série, né? Sabe aquele tentáculo me lembrou? Aquele... O mesmo tentáculo... Eu esqueci o nome, cara. Do Del Toro. Sei que você fala de algum hentai, cara. Do seriado do Del Toro, baseado no livro do Del Toro, Noturno. Não, do... The Strain. Strain? É. Ah, The seriado. The Strain. The Strain é que porque os vampiros soltavam uma... Um tentáculo, quando eles matavam, ele arrancava um tentáculo assim de dentro do corpo dele, também igualzinho o tentáculo que ele tirou do Will. Mas é que lá, mas é mais inverso, né? Porque parece a criatura que colocou. Não, mas eu tô falando que o formato, a ideia em si me lembrou. Ele é bem ali, né, cara? É. Sim, colocar, usar ele como um hospedeiro, né? Isso. E o cara deu uma cuspida, uma escarrada numa coisa meio lojinha tá ali, né? Uma vagina gigante, monstruosa, usou ele como uma vagina. E a gente sabe que. Meu Deus. E a gente sabe que criaturas jogadas no esgoto com base em filmes dos anos 80 não ruim. Vai voltar. Nossa, é minha velho. Tem isso aí. Vai voltar ruim. Mas sabe que eu. Não, as tartarugas ninjas eram muito legais. Não, mas elas. Não, são a única exceção, cara. Elas não foram jogadas de propósito no esgoto. É. Não, o cara, você queria que o cara comesse a lesma não, preta com as manchas amarelas? Guarda no potinho, mas que bom. Vou guardar no potinho. Tipo assim, eu acabei de cuspir essa porcaria, vou pegar e colocar no potinho. Nossa, que interessante. Não, mas sabe o que eu fiquei pensando? Por que não? Sabe o que me deu, assim, me veio à mente? Epifania. Agora, epifania. Não, porque agora o Will, ou o Vol, né? O Will agora, ele é a pulga. Porque como o cara explica, o professor deles explica a pulga, que a pulga ela pode estar nos dois mundos ao mesmo tempo, Sim. era o Demogorgon. Ele podia inverter os mundos ao mesmo tempo. Ele podia ir pro mundo inverso, pro mundo real, quando ele quisesse. Tanto que ele foge do fogo, quando eles botam fogo nele, ele vai pro outro mundo, automaticamente. Uhum. Então o Will agora tem a mesma habilidade que ele tinha, digamos, essa habilidade, o poder que ele tem. Porque quando ele cospe, ele tá na pia dele, ele vai Sim. pro mundo inverso Isso. e depois ele volta. Verdade. Então agora, se você for olhar, o Will é a pulga. A pulga antes era o Demogorgon, né? Porque a realidade é a corda, as pessoas são malabaristas, e tem a pulga que ela vai pros dois lados. E o Will agora é a pulga, ele consegue pros dois lados. Aí fica a pergunta, será que isso vai ser explorado na próxima temporada? Com certeza. Eu acho que com certeza sim. O que deve ser explorado na próxima temporada é o Will, ou o Will. É. Essa questão da habilidade, da nova habilidade dele. Uhum. Não que ele queira, vamos dizer assim, cultivá-la. O xerife Hopkins. O que diabos ele. Não, ele virou o rei da treta, velho. O que ele fez, cara? Ele virou o rei da treta. É, e ele tá escolhendo Ele termina, ele faz um acordo, né? Com o pessoal do. Faz. Do serviço secreto. Do governo, sim. Que não mostra, né, o que foi. Isso, aí no final eles cobram algum tipo de retribuição dele. Que ele vai pra algum lugar que ninguém sabe. Fazer alguma coisa. Não, mas. Vocês lembram que tem... Que não, mostrar... mas ele volta. Ele volta, né? Que ele coloca comida pra... Ele coloca uma caixinha cheia de... Waffles na floresta. Não, assim. Ele coloca salgadinhos de Natal e um pacotinho de waffles em cima. Isso. É comidinhas aí. É waffles que fica dizendo que a Eleven é fascinada. É, porque tem um esquema, né? A Eleven, ela chega no ponto Fênix, né? Foi. Porque ela... implode. Vai lá. Existe a própria referência também do... Mas foi eu que fiz, porque eles no início eles já estão jogando RPG. Aí o Will fala, o Demogorgon me pegou. E ele é o primeiro que ele é... Tipo assim, ele é quem é pego pelo Demogorgon sim, mesmo. Sim. Só que aí depois quando ele joga RPG no final, ele mata o... A Hydra. A Hydra. Sim. Entendeu? Então ele sai vitorioso no final. Então, se você for ver a referência, primeiro episódio, perda. Que uhum. é quando o Will some. O último episódio é vitória, que é quando eles concretizam tudo. Sim. Então o episódio, praticamente, o seriado começa e termina numa mesa de RPG com a referência de perda e perda, com a referência de vitória e vitória. É, mas é bacana que Stranger Things talvez agora trouxe uma visão mais positiva do RPG para quem não graças a Deus. Graças a todos. Não, os deuses, eu quero visões negativas, quero que as pessoas me façam satanista. Matador de bode. Você vira pra pessoa normal, vou jogar RPG na cabeça da pessoa. Seu demônio. Se você vai invocar o Beelzebu. Agora, você falou aí que no final não é o Demogorgon, né, que cai na mesa do tabuleiro dele nos anéis de luta. Não. Era uma outra criatura. É a Hydra, né? A Hydra. É uma Hydra, é uma, acima de uma Hydra. É, a Hydra. É não sei o que, não sei o que, Hydra. É. Aí morre com uma bola de fogo. Todo mundo morre com uma bola de fogo. Quem morre? Que isso, é Fireball? Será que isso também 6, 6. Será que isso também é uma referência de uma nova criatura, né, da série? Aquela coisa que o Will cuspiu ali. É, vai saber que parece um bicho de Tule, né? É, porque o Demogorgon, né? Demogorgon é uma criatura dos livros de RPG, né? Vocês podem digitar aí no Google Demogorgon que você vai ver que é um bicho de tentáculos com parecendo umas cabeças de macaco. Uhum. Mas quando o Will cospe, parece uma lesma, né? Um semi... Negócio cheio de ovinho também, cara. É. Tinha um monte de ovinho. Sim, e que ele não tinha uma forma humanoide. É, espero que não. A Hydra não tem uma forma humanoide. Será que seria uma relação aí também? Uma reverência? Quem sabe? Quem sabe? Por que não? Porque sim. Não? É. Porque sim. Eu gostei, foi de uma coisa que os criadores falaram. Os criadores falaram, ótima conjunção aqui. Um dos criadores falou que ele quer pros projetinhos a mesma coisa que a J.K. fez com o Harry Potter. Ele quer mostrar a evolução dos personagens com o crescimento deles. Ah, sim, é verdade. Então hoje eles têm 14, então no próximo... É 14 que eles têm não, hoje? Não, acho que não. É menos? Acho que eles têm menos. É, na série são menos, deve ser uns 12 anos. Então, na próxima temporada, queria eles com 13. E como é que eles são com 13? Numa próxima temporada, eles com 14. E numa próxima temporada eles com 15, eles querem, tipo assim, como se cada temporada eles tivessem um ano mais velho. É, só não pode demorar muito, né? Porque hoje em dia essas crianças já estão... Os caras crescem de uma maneira absurda. É, acho que, por exemplo, se eles forem fazer sei lá, dar um intervalo de 2 anos... 2 anos é melhor, por temporada, é o ideal. Eu acho que é ideal. Curtiu? Moiado. Eu curti, porque é a segunda temporada e... Amigos não mentem. Essa é a nova frase, né? Porque... Que isso, a nova frase é Demogorgon! Não, que isso. Demogorgon. Goonies era o... Goonies Never Die. Never Say Die. Never say die. Agora é... Friends don't Never Die. Lie. Não, é Friends Don't Lie. Friends Don't Lie. Camisa agora, Friends Don't Lie. Não, agora eu imaginei o The Cure cantando Friends Don't Lie. Friends Don't Lie. É, hoje tá cabulosíssimo aqui. É, falando em Friends, eu pensei na abertura de Friends. Enfim, Herói. Não. Curtiu? Friends, cara. É, cara. Eu pensei, cara. Bota caralho. Mano, eu tava achando o seriado muito doido. Eu até comentei com várias pessoas. Tava achando. Eu achei até o sétimo episódio. Caralho, que bicho true. Aí, que aí monstro termina. Patutoso, cara. Aí chega no oitavo episódio. Por quê? Isso é um cocô. Nem é, cara. É material. Então mas tá caro. Não. Primeiro que ele não tem controle nenhum de força. Ele muda de força toda hora. Tem hora que ele tá fortão, tem hora que ele tá cocô. Tipo, a hora ele tomou porradas de taco e quase morreu. Não. Depois tinha 300 caras atirando nele. Longe que disso, isso, velho. Ih, quase isso, morreu. O cara bateu com um taco nele, tipo, umas 4 vezes. Ele poderia ter, sei lá, pego o taco, hein? Vai se fuder. Que isso, é o Taquinho tem uns pregos que ele mandou lá. É, a galera tava tirando com semi-metralhadora nele. Saca? É. Isso é bolado. Mas que seja. O moço não tem. Não sabe contar. Enfim. É. Eu não gostei do último episódio. Mas a partir do momento que eu soube que talvez vai ter uma segunda temporada, o oitavo episódio passou a ser um pouquinho melhor. Um pouquinho menos pior. Mas eu gostei do seriado. Eu gostei muito, eu quero ver uma continuação dele. Que não seja igual o oitavo episódio. Tinha que ser o Heron pra não ter, caralho, unanimidade no bagulho, né? Então você não gostou, resumo. Eu dou 3 de 5. Por causa desse último episódio. Não damos nota! Me broxou esse último episódio. Eu queria não ter visto. Porque dar nota é escroto. DG. É. Eu vou dar um acorde então. Deixa eu pensar. Sol menor. Um sol menor? Puta que pariu! Não pode dar notas. Não. Jesus. Ó, eu gostei demais. Eu achei que realmente tava faltando um seriado que me empolgasse como ele empolgou. Eu vi numa sentada, realmente sentei a bunda no sofá e vi todos os 8 episódios de uma vez. Eu acho que há muito tempo eu não fazia isso, de ver uma sequência grande de episódios. Não tinha que acabar com o seriado, mas ver realmente assim... Acho que o último seriado que eu sentei e vi vários episódios de uma vez foi How I Met Your Mother. Mas assim, tecnicamente os episódios são menores. Mas foi coisa de eu sentar e ver 15 episódios de uma vez também. Caraca! Sério, você passou a tarde inteira vendo, querendo ou não, porque o How I Met tem o quê? 25 minutos cada episódio. 25 minutos, então não é tanta coisa assim. Já o Stranger Things tem quase uma hora, cara. Então se for olhar, são 8 horas direto. Pouco menos que isso. Eu gostei demais, aguardo a segunda temporada e aguardo um desenvolvimento do poder do Will. Que eu acho que ele vai ficar pica. Do voo? Do voo. Eu acho que o Will deve ser zica. Porque uma coisa que eu acho que ele não vai ser bom. Uma coisa que eu percebi, quando ele cuspiu lá a lesma e ele foi pro mundo inverso, quando ele voltou ele não tava assustado. É. Ele como se ele, tipo assim... Isso já aconteceu com ele. Pra mim apareceu isso também. Parece que isso já aconteceu com ele outras vezes. Ele já isso. Tá acostumado com aquilo. Tipo assim, ele já sabe... Passou quantos meses depois? 3? Aparece há tantos meses depois. Eu com certeza não foi a primeira vez que aconteceu. Sim. Porque ele voltou muito blasé. Ele voltou muito assim, normal. Às vezes é o... Ter ficado tanto tempo, né? No mundo reverso. Tem isso, né, cara? Deve ter afetado ele. O período que ele tava lá, a gente não viu. Mano, ele tem a fumaça que é toda tóxica, caralho. Sim, mas ainda assim, eu achei que ele não foi a primeira vez, cara. Ah, não, a primeira vez eu acho que não foi, não. Tipo, não foi a primeira vez que ele cuspiu aquele troço escroto. Ah, sim. Eu gostei demais, desde a época que a Netflix anunciou a série. Eu tô esperando ela pra lançar. Tanto que ela foi lançada uma sexta-feira, uma quinta-feira. Não, foi no perto do final da semana. Foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Da quinta pra sexta. Nossa. Que eles soltaram, era 4 horas da manhã, mais ou menos. Eu fui, baixei 3 episódios e fui assistir com a minha namorada. A gente assistiu 3 e no dia seguinte a gente assistiu tudo. Tipo, tá, né? As séries da Netflix tem feito muito isso comigo. Por exemplo, Jessica Jones eu vi muito rápido. Demolidor, segunda temporada, eu vi muito rápido. Narcos, sim, eu vi muito rápido. Então, tá virando um padrão, vamos dizer assim, que o nível da série da Netflix tá um negócio absurdo. Tá bom mesmo, cara. Tá muito bem feito, cara. Não só drama ou esse tipo de coisa assim, até comédias, esse tipo de coisa, tá muito bacana. Mas, não aguardo, cara, pela segunda temporada aí, parece que é 2018. 2018? É. Nossa, a promessa tá em 2018. Nossa. Mas, ficamos por aqui hoje. Uma edição de uma série sensacional que tinha que ser comentada. E até a próxima, valeu, brigadão. Acessem o nosso site www.cjdivinopolis.com.br. Facebook, nossa página do Facebook, Conselho de Jedi Divinópolis. Todo mundo lá, bonito. A gente se vê na próxima. Curta, compartilha. Curta, compartilhe com seus amigos. Curta, compartilhe, dê joinha, aquilo lá tudo. Isso não aí. Erra a bola de fogo no Demogorgon. E não fuja. Não deixe os amiguinhos presos na masmorra e saia correndo. Filha da puta. E lembre-se, amigos nunca mentem.